ter valor. Brinquei com seu sentimento, sorri quando você chorou. E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor. Estou sozinho por aí, perdi você. Sei que o erro foi meu, o que fazer? Chorar sou eu sem ter o seu amor.